está sozinho no caminho. Eu te digo, filho, eu estou contigo. Eu sou tua proteção, sou teu abrigo, e na hora do perigo sempre estou bem perto. E quando o opressor tentar te impedir, lançando embaraços contra a tua vida, clame o nome de Jesus, que ele vai sair, mas o inimigo não vai desistir e novamente vai te afrontar. Braço de ferro, punho de bronze, o inimigo está armado pra te destruir. Vencer.